rima, eu vou pregando o evangelho de esquina em esquina. Eu vou ungir, eu vou conquistar, manipulando as palavras, curando a sequela lá dos becos e vielas. Pois tá crescendo o movimento que Jesus cura e liberta. Se o coração desperta, então não amarela. O preço do pecado é igual X9 na favela. Se converter de verdade, aí já era. Pegue a maldade, o ódio, a revolta e jogue no lixo. A vida com Jesus, ele nos cuida com capricho. Destituídos são da glória de Deus todos os que pecam, vê se entendeu. Não contei com osa quando o salário do pecado é a morte. Entende aí, mano? O dom gratuito de Deus é a vida eterna com Jesus nosso Senhor. Saiba que Deus sempre nos amou. Fez seu filho ou para que o homem se fizesse filho de Deus. Assistam a um Deus, a um só mediador. Eu te apresento aí, mano, Jesus Cristo nosso Senhor. Eu tô na rua, tô no clima, vou praticando obra-prima. Eu tô pregando o evangelho de esquina em esquina. Eu tô na rua, tô no clima, vou praticando obra-prima. Eu tô pregando o evangelho de esquina em esquina. De esquina em esquina. O nosso advogado é Jesus que nos liberta, nos dá a visão além do alcance. Enquanto há vida, há esperança e você ainda tem chance. Você precisa se arrepender para entender que muitas vezes ele te salvou sem até merecer, sem até perceber. Está em uma vida de humilhação, pode revolta, entenda a mensagem, dê meia volta. O nome do Senhor, todo aquele que invoca com fé no coração, amor e gratidão é libertado da maloca. Pode aceitar Jesus agora ou chorar em outra hora, mas não desperdice essa chance imensa. Deixe que ele entre em tua vida e receba a bênção. Diga com palavras que vem do coração, tipo: Senhor, eu sou um pecador, eu confio em ti como meu Senhor, Salvador, único mediador. Entrego a minha vida a ti de coração com amor. Salve-me agora, dirija a minha vida e transforma. Eu tô na rua, tô no clima, vou praticando obra-prima. Eu tô pregando o evangelho de esquina em esquina. Eu tô na rua, tô no clima, vou praticando obra-prima. Eu tô pregando o evangelho de esquina em esquina. De esquina em esquina.